Ora, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ah, vá lá, desta vez pagaram certo. Preparem-se, ouvintes! Está a chegar mais uma edição do Minutos Inusitados! Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Minutos Inusitados. Aqui eu, Carlos Bonaparte, em formato robô, mais a Adriana Pequena, diretamente de Ilhavo, e a Cátia Leite, diretamente de Porto. Olá, Adriana Leite e Cátia Pequeno. A sério? Elas não respondem. Ah, a Cátia respondeu: sim, peço desculpa, um pequeno delay no meu sistema. Olá, Adriana. Pequeno. Ah, olá. Olá, Kátia. Ah, sim. Olá, Adriana. Sim, desculpa. Podes repetir, continuar. Ok. Olá, Se para repetir ou é para continuar? Exato. É para continuar. Olá, O meu sistema está um pouco bugado. Apanhei água antes de chegar ao estúdio. eu posso. Água pela garganta abaixo, designadamente. Pronto. Olá, ouvintes. Olá, Carlos. Olá, Cátia. Sejam bem-vindos ao nosso magnífico programa. Minutos inusitados. A Adriana esqueceu-se do nome. Não, não me esqueci. Só não quis foi dizê-lo. Pá, Ah. só tentar poupar a saliva para falar do que importa e tu vens por essas coisas. Isso de poupar. Isso é. Olha, variou. Agora já foste. Ainda não, mas estou a ficar sem bateria. Põe no carregador aí. Liga o carregador à ficha. Sim. Pronto. Olá, Carlos. Olá, Adriana. Olá, caros ouvintes. Bem-vindos ao nosso magnífico, espetacular Minutos Inusitados. Só para tu não te pôs com as coisas, que o programa também. E se dissesses que era programa, eu ia te dizer que não era o espetacular. Não é O que tu disseste espetacular? é, mas nós temos um programa que se chama Espetacular. E portanto, se dissesses só o nosso espetacular programa, podias estar a induzir o nosso auditório em erro. Não estarias, mas só por ser chato, apetecia-me dizer que sim. Oh, Carlos, estou a ficar Sim. verdadeiramente enervada por estar a falar assim, sinceramente. A sério. Isso ainda se torna mais divertido. Se tu ficar enervada, vais conseguir falar mais depressa sobre ciúmes e coisas que nos desgostam a alma. Sério? Não! Pronto, eu cá já apresentou o Sim, tema. que esse é o tema de hoje. Ciúmes. Opa, amores de verão, a semana passada. Esta semana vamos falar de ciúmes. Carlos. Porque assim, nós quando falamos de ciúmes, há um bocado. Há contradições. Porque há pessoas que acham que os ciúmes são saudáveis, outros acham que nem tanto. O que é que tu achas, Carlos? Os ciúmes são saudáveis? Não são? Ou há um limite para os ciúmes serem saudáveis? E a partir desse limite deixam de o ser? O que é que tu achas? É melhor responder à Adriana que eu estou a ficar sem bateria. Ah, Repete lá a pergunta. está bem. Estou a brincar, eu respondo. Ah, então. Era só para ter uma desculpa para mudar de status de robô para humano. O que estava a dizer? É assim, eu acho que há. Eu acho que o ciúme tem duas circunstâncias. Bom, uma é aquela doença que não é grave, mas convém estar atento. Isto é um bocado como se fosse uma doença. Bem, não é grave, mas convém estar atento. É como, vamos dizer, o ciúme é como um tumor. Tanto pode ser benigno como maligno. Quando é benigno é preciso ter cuidado e, se possível, tirar o quanto antes. Quando é maligno, já a situação está mal. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que ciúme, ele é mau. Mas não é mau por ser ciúme. É mau porque alguma coisa despertou esse ciúme. E o que quer que tenha despertado esse ciúme é mau. E isso é que é o mau. Porquê? Porque o ciúme, o que é que origina o ciúme? Pode ser insegurança, pode ser baixa autoestima, pode ser até a própria conduta da outra pessoa que não é boa, ou que levante suspeitas. Mas por nós, os ciúmes, quando aparecem, é quando a nossa conduta não é boa, ou a nossa autoestima não é muito alta, ou quando nós realmente não gostamos daquela pessoa, mas estamos a entrar num ciclo vicioso de obsessão. Raras vezes são os ciúmes que degeneram, aliás, raras vezes são a conduta do parceiro ou da parceira que degenera em ciúme. Ah, que vais? E tu, Adriana? Primeiro tens que reformular a pergunta. Sim, porque o robô sou eu. Já esqueci qual foi a pergunta. Eu estava a perguntar o que é que tu achas sobre os ciúmes. Se achas que os ciúmes são saudáveis, que não são saudáveis, ou que são saudáveis só até determinado ponto e depois deixam de o ser. Ah, ok. Eu acho que os ciúmes são saudáveis até um certo ponto. E também acho que em demasia, claro que não são saudáveis. A pessoa numa relação deve ter sempre uma pontinha de ciúme, nem que seja talvez para demonstrar que se importa com aquela pessoa, gosta daquela pessoa. E até apimenta às vezes a relação, o facto de ter aquele bocadinho de ciúmes, mas não devem ser completamente exagerados de o nosso companheiro ou companheira não poder olhar para o lado direito porque está a passar alguma coisa e nós, para onde é que estás a olhar? Não devemos ser assim. Ok? Olha, está o nosso namorado, olha para algum lado, ou passa uma rapariga vistosa. Nós podemos ter ciúmes, mas estamos caladinhas porque se passa um rapaz também todo vistoso ali à nossa frente, nós não temos culpa de o ver e o nosso namorado não diz nada, portanto, e olhar não tira pedaço a ninguém. Portanto, se passa à nossa frente, não podemos tapar os olhos. Então, acho que até um certo ponto é saudável, que apimenta a relação. A partir de um certo ponto torna-se, se o ciúme é exageradamente, aí já não. Tipo aqueles malucos que andam atrás da pessoa a ver o que aquela anda a fazer, com quem fala, a exigir passwords de mail, Facebook, para ver quais são os amigos, o que é que falam, controlar os telemóveis e tudo mais, para aí já não sou a favor. Diz, Carlos, desculpa. Eu chamaria a esse ciúme, eu não chamaria ciúme, eu chamaria cuidado. Assim, uma pessoa costuma dizer ciúme nesse caso. Eu também confesso que quando falo em ciúme também. Por isso é que eu digo que acho que é que eu concordo com a Adriana no que diz respeito a que há um limite para o ciúme. Pois a partir de um ponto já não é saudável. Porque assim, eu acho que o ter ciúme não quer dizer que a pessoa não tem confiança. Lá está, depende do ciúme. Porque assim, claro, como a Adriana diz, isso de andar a ver os telemóveis e a perseguir e não sei o quê, eu também acho que não, a menos que haja realmente uma suspeita válida que realmente alguma coisa se passa, porque assim, nós confiamos, nós estamos confiando na pessoa que está ao nosso lado, mas desde o momento em que ela nos dá motivos para não o fazer, nós temos o direito de saber se realmente a pessoa está a ser honesta connosco ou não. Totalmente. Pronto, mas acho que há exageros. Eu acho que realmente, por exemplo, isso de ver as pessoas na rua, depende. Claro que se passarem nós olharmos. Agora há pessoas que olham fixamente e ficam pegados a olhar e eu acho isso uma falta de respeito com a pessoa que está ao lado. Sim, isso também. Pronto. Por exemplo, eu com o meu noivo, nós somos de género. Nós, eu, se eu vir uma... Às vezes eu própria vejo uma rapariga jeitosa a passar, e eu viro para ele e digo assim, ei, olha, já viste o cu daquela gaja? Ei, eu vou lá. E olha, diz lá, ai, não sei o quê. E comento com ele. Entendes? Apesar que ele já não gosta muito de fazer o contrário. Quando eu ponho a apreciar os rapazes, ele já não gosta. Mas, tipo, eu... mas, tipo, ao contrário, eu faço muito isso. Por exemplo, há aqueles filmes, quando eu digo que não tem que ser falta de confiança, por exemplo, se uma rapariga estiver descaradamente a fazer ao meu namorado, mesmo que ele não esteja a responder, eu vou ficar chateada, mas é com a rapariga, não é com ele, não é? E aí, uma pessoa costuma dizer ciúmes, mas eu acho que é um bocado... mas só sentir-se insultada porque a outra pessoa está-nos a faltar ao respeito. Exatamente. Não é? Isso. Nós dizemos ciúme, mas assim, não, eu acho que nós dizemos ciúme porque é assim, a atenção está aí para ele, mas é como quem diz. É como quem diz. Oh, minha vedelhoca, estás a olhar para o meu namorado porque é um bocado cá está. Respeito. Cá está, mas o foco aí, o foco não é ele, o foco é ela. É por isso que eu digo que seja cuidar, porque quando tu cuidas o que tens, no sentido de quando alguém se aproxima, tu tentas perceber porque é que essa pessoa se aproxima, de uma forma tão, não é? E, ou perguntas ao teu namorado, ou ao teu noivo, neste caso, perguntas, olha, mas o que é que ela quer, pronto, não é? Mas de uma forma está educada, olha, okay, mas o que é que ela quer, não é? Ou até podes perguntar a ela, olha, mas mais agressivo, ou mais assustado, mais preocupado. Mas olha, mas ela está sempre desta forma, porquê? Não é? Sim. E depois assim, tu até podes ficar chateada, estilo, porque ele pode não corresponder, mas também não lhe impõe limites. Bem, mas tu aí não ficas enciumada, tu aí ficas chateada porque é uma falta de respeito. Exato, é por aí, porque a pessoa até pode dizer, ai, oh, amor, mas eu não lhe dou bola e não sei o quê. E nós dizemos, mas também não lhe cortas as asas. É um bocado por aí, não é? E também não lhe cortas as asas. Se tu vês que ela está a fazer a ti, que está inicialmente a fazer-se, tu tens é que diretamente dizer, olha, eu namoro, ou sou casada, ou sou noiva, ou o que seja, não é? E, opa, e o que tu estás a fazer é uma falta de respeito. Eu dou-vos um exemplo muito simples. Aliás, vamos dar dois exemplos. Um deles foi diretamente com ela, com a minha namorada, não importa quem, mas eu já tive mais do que uma. Também não sou, tipo... Já tenho mais que uma namorada, né? Eu também não sou nenhum tipo de carro, eu também não sou nenhum carro Fórmula 1 que roda em todas as pistas. Mas... Ou seja... Mas pronto, já tive três namoradas, portanto já posso, não, ao falar de uma, não, ninguém vai saber qual é que é. Mas, isto para dizer que uma das minhas namoradas, eu disse-lhe a ela, olha, então, mas é assim, eu... Pá, insiste com ele, com este rapaz, insiste com ele que tens namorado, não é? Que namoras com uma pessoa. Ai, mas eu não lhe dou conversa. Também não lhe dás conversa, mas alimentas-lhe esperanças. Porque a lógica deles é cantar até que tu queres da cantiga. Claro. A não ser que tu ponhas firmemente o pé e diga não. Para aí porque eu tenho namorado. Eu não quero esse tipo de coisas. Que tu te dês ao respeito a ti própria. Ah, estás ciumento. Disse, não é ciumento. Eu estou chateado porque tu não estás a exigir respeito. Segunda coisa, havia uma pessoa, que uma amiga minha, que gostava muito de me guiar pela mão. Uhum. Quando eu a conheci, já eu tinha namorada. E então, quando ela começou, ela guiava-me pela mão, não sei quando, até quando disse a uma altura que eu tive mesmo que dizer, olha, eu vou-te pedir que me leves pelo braço. Pronto, para quem não sabe, eu sou cego. Não é? Eu preciso que me guiem. Porque caminho que eu não conheço. E então, eu disse, olha, eu preciso que me guie, eu prefiro que me guies pelo braço, se puder ser. Ela disse, está bem, mas porquê? Eu disse, olha, porque eu só ando de mão dada com a minha namorada. Ela nem sequer lá estava. Mas se alguém fizesse isso com ela, eu não ia gostar. Então eu também não o fiz. Porque eu não... O que é que eu quero dizer com isto? Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Também. E quando uma pessoa tem ciúmes, que penso como é que é se fosse ao contrário, porque muitos dos nossos ciúmes começam quando nós tememos que alguém faça, ou que outra pessoa faça aquilo que nós fizemos. Exato, por exemplo, já foi muito falado e já houve estudos que dizem que as pessoas infiéis são as mais ciumentas. Exatamente, mas é mesmo, isso é verdade. Porque, porque têm medo, porque sabem aquilo que fazem e têm medo que lhes estejam a fazer a mesma coisa, não é? Exato. Porque é assim, lá está, nós estamos a, isso são ciúmes calmos, o meu noivo também, tipo, nesse aspecto, não é, porque eu, é assim, eu antes dele tive um namorado que era muito ciumento, muito mesmo. E eu terminei com ele por causa disso, porque eu cheguei a um ponto que não era feliz com ele por causa dos ciúmes dele. E foi logo das coisas que eu lhe disse, olha, eu não vou tolerar cenas de ciúmes. Não vou. Porque já passei por isso e não tenho paciência para aturar isso outra vez. E pronto, há aqueles ciúmes mais soft que até levantam assim um bocadinho o ego, não é, Adriana? Era um bocado aquilo que tu estavas a dizer ao bocado. Não é? Que é aquela coisa, por exemplo, eu vou na rua com o meu namorado, noivo, whatever, e eles estão a passar e passa um rapaz. Eu sou muito distraída, eu não vejo. Mesmo o rapaz a fazer-se a mim, ele precisa estar quase em cima de mim para eu perceber que ele se está a fazer a mim. Eu sou muito totó nessas coisas. Percebo quando estão a fazer aos outros, comigo sou uma tona. É impressionante. A sério. E então, o rapaz. Mas é verdade, é verdade. E eles estavam a olhar, e o rapaz às vezes está a olhar. Eu sei que alguém está a olhar para mim, porquê? Porque o meu noivo é de género. De repente, nós estamos de mão dada. Ele tira-me a mão, põe-me o braço à volta dos ombros, puxa-me para ele e fica assim. Estás a ver? Muito coisa, assim, comigo muito juntinho a ele. E eu só sou assim: o que é que se passa? E ele começa logo, fogo. Parece que nunca viu, ou caraças, não sei o que é. Então, não sei para onde é que ele está também. Começa assim. E o pai, eu acho piada. E eu isso acho piada porque, pronto, não é uma cena. E aquela coisa de pôr o braço é que quem diz, olha, não olhes que ela é minha, é a minha namorada. Né? Isso é o cuidar. Pronto. Esse tipo de demonstrações até levantam o olho à pessoa, com quem diz, não é? Tipo, ele está assim, coisa. Pronto. A única vez que ele me fez uma cena mais forte foi estive a estudar fora durante meio ano, quase, e estive no Brasil. Opa, e há brasileiros a ouvir isto, mas há muita fama do que o brasileiro é muito atiradiço. Não é que se faz muito às raparigas e não sei o quê. Olha, já agora, cuidado que raparigas no Brasil é outra coisa. Às moças, às garotas. Pronto. E eu quando fui para lá, eu conhecia tanto rapazes como moças. Pronto. Lá, não é? E eu às vezes entusiasmada, não é? Assim, uma pessoa está num país diferente. Quando faz amigos, fica contente, não é? E eu contava-lhe, olha, hoje conheci fulano e tal, e não sei o quê. Olha, e, a sério, bastava o rapaz dizer mais do que olá, está tudo bem, que ele já dizia, está-se a fazer a ti. Ele está-se a fazer a ti, não sei o quê. E ficava um bocado, assim, eu compreendia pelo simples facto de, eu estava longe, não é? O medo de perder era maior. Como? O medo de te perder era maior. Pois, e como os rapazes no Brasil têm a fama que têm, ele tinha medo, não é? Como quem diz, olá, tipo, eles vão se fazer e não sei o quê. Pronto, e o Daniel, tipo, fala de mim, parece que eu sou uma estrela de Hollywood. No Destino da Fé já sabiam, agora passam a saber. Os minutos agitados que a noite se chama Daniel. Também isso não há problema nenhum. Pronto, não. Tantos Daniels no mundo. E ele, tipo, era assim eu. Pronto, então basicamente o que eu fiz foi deixar de lhe contar. Pronto, conhecia rapazes, mas eu sou daquele género, por exemplo. E ele não tem também muitos ciúmes de mim, porque confia, porque eu conto-lhe tudo. E eu acho que isso é o essencial numa relação. Nem mais. É uma pessoa que tem que contar tudo. E não venham dizer, ah, há coisas que não se contam. Conta-se. Conta-se. Se realmente são, se, não está, não há nada para esconder, porquê que não vamos contar? Não é? Assim, se não se conta porque, para, porque passou, pronto. Agora, se não se conta exato. Porque não se quer, exato, é porque há alguma intenção. Pois, exatamente. E eu, na altura, não contei, como quem diz, oh, não o vou preocupar, porque ele vai estar lá, vai começar a se estressar, não é? E não contava. Mas depois, quando eu voltei, eu disse, olha, é verdade, lembras-te naquele dia que eu te disse que fui assistir a um jogo de futebol não sei onde? Fui com fulano. E lembras-te naquele dia que eu te disse que não sei o quê, não sei o quê? Foi com cicrano. E, tipo, contei-lhe tudo assim, de rajada. Ele ficou a olhar para mim com cara de parvo, não é? Robertinho. Mas foi daquele género, pronto, agora já passou, não há nada a dizer, não é? Pois. E eu disse-lhe, olha, não te contei na altura, era para não te... Pronto, para tu não ficares preocupado, ficavas sempre amuado, não é? Então não te contei, mas como eu não quero te esconder nada, estou-te a contar agora. Uhum. E pronto, passou. E eu conto, por exemplo, uma vez... E às vezes uma pessoa esconde coisas, porque é assim, as pessoas às vezes pensam, ah, eu vou esconder, eu até nem fiz nada, mas vou esconder porque... Se não, tu vai ficar triste, vai ficar enciumado. Exato. E não há necessidade. Não, porque, por exemplo, agora que estamos a falar disso, uma vez eu tive um rapaz que me tentou beijar. Mais que uma vez. Tiveste um rapaz? Hã? Tiveste um rapaz? Sim, um rapaz. Ou ele queria te ter, mas não te teve. Tu percebeste o que eu quis dizer? Pronto, ele tentou-me beijar e eu falei com umas amigas minhas e elas disseram para não contar. Ah, não contes, porque afinal não aconteceu nada, porque eu desviei, não deixei, entendes? Não contes, não sei o quê, não sei o quê. E eu cheguei à beira do meu noivo e disse-lhe, olha, aconteceu isto assim, assim. Porquê? Primeiro porque eu não tenho nada a esconder. E depois eu tinha muito aquele pensamento de eu vou esconder. Estavam lá pessoas. Se alguém resolve ir dizer alguma coisa, como quem conta um conto, acrescenta um ponto, iria-lhe contar as coisas de uma maneira completamente distorcida. E depois se eu me viesse a confrontar com isso, e eu de repente lhe dissesse, ah, ele realmente tentou, mas eu não deixei. A situação ia ficar. Sim, então se não aconteceu nada, porque é que não me contaste? Exatamente. E ia ficar sempre aquela chamazinha de insegurança. Eu acho que isso é completamente desnecessário. É aquilo que eu digo. Às vezes também é a conduta da outra pessoa que gera o ciúme. Pronto. É, e neste caso seria a tua conduta. Se não contasses, seria... Que é uma coisa que também não percebo que faz. Então, qual é que é a base, quais é que são as bases de uma relação? Bem, a amizade e a confiança. Exato. Não é? E pronto, depois o associado, o respeito, a sinceridade. Mas isso aí vem tudo, não é, por consequência. O respeito, a sinceridade, não é? Para claro, claro. Mas é assim, eu acho que isto está incluído na amizade. Uma pessoa, quando é amiga, tem que respeitar, tem que gostar, tem que isso tudo. Sim, isso também é aquilo que eu acho, não é? Mas isso será para um outro programa. O próximo programa poderá ser, por exemplo, a amizade depois do namoro. Esta reação. Esta reação está a falar na próxima edição. É, já vi que sim. Esta reação vai ser do estilo: olha, este tema é, pá, é mesmo o meu tema. Vai ser do estilo: amiga, depois de namoro, tá quieto. Mas pronto, não é isso, dizer... mas pronto. Não, foi mais do estilo, este tema tem mesmo a ver comigo, interessa. Em certa parte, sim. Próxima edição fica esse tema, os espectadores já estão a contar. É que, assim, eu não posso falar nada dos filmes, porque se eu vou falar a vocês, ainda tem algumas histórias de... Tipo, ah, já namorei não sei quantos, portanto posso falar à vontade. Eu não posso falar sobre isso, porque... Sou muito falar com denuncio. Não denuncio a pessoa, porque não vou falar. Eu estou como o Carlos, eu só tive 3 namorados. Pronto, eu tive menos... Não, tu não estás como eu, que eu não tive nenhum namorado, tá? Temos de números. Ah, pronto, eu tive menos que isso. Olha, denunciou mais a Cátia do que eu. Denunciou, quer dizer, a Cátia não tem nada a denunciar, porque pronto, é o noivo, não é? É noivo, não é nenhum ex, portanto é noivo. Mas pronto, tu, o facto de dizes que é um, não é? Mesmo que tenha sido o único, desde que não digas o nome, não. Uma vez a Cátia, tudo bem. Não tenho que dizer o nome, mas por acaso foi só um, porque afinal fiquei doente com 16, portanto não tive assim muito tempo para namorar. Pronto, olha, mas eu ainda fiz pior, que eu fiz uma declaração num programa. Eu sei, mas cala, porque pior tive eu. Porque... A pessoa que fazia o programa comigo. Porque é assim... Agora. Diz a Triana. É assim, eu... Isto vai ser giro. Eu apaixonei por uma pessoa, andava no ciclo, mas essa pessoa não sabia. Mas eu não era a única. Havia várias raparigas lá no ciclo que andavam apaixonadas por essa pessoa. E andávamos sempre assim a fazer a ronda pela escola para vermos onde é que essa pessoa andava. E houve uma vez, eu estava, porque ela estava, essa pessoa estava lá com uns amigos, e eu estava lá encostada num posto com umas amigas, que por acaso também gostavam dessa pessoa, não é? Por isso é que nós estávamos lá. E ele não tem mais nada, e sai ao pé dos amigos, vem ter ao pé de nós. Ah, quem é a Adriana? Eu, sou eu. Ah, descobri agora que gostas de mim, é verdade? Eu devo ter ficado no meio. Sim. Ah, está bem. Virou-me costas, foi-se embora. Eu só vi as minhas amigas saíram do pé de mim quando ele fez a pergunta. Elas, quando voltavam, partaram-se de rir. O que é que se passa? Estás vermelha que nem um tomate. Eu, pois, supostamente vamos embora. Isso é muito chunga, tipo, se não era para dizer eu também gosto de ti, estava calado, meu! Estes homens também não têm sensibilidade nenhuma, sabe? Mas é assim. Falavas a verdade. Andei apaixonada por ele. Muito. Talvez até aos 15. E ele nunca me deu nenhuma, nunca me ligou nenhuma. Estava sempre à frente da porta da secundária, não sei o quê. E eu via, saía, entrava na escola. Sempre a suspirar por ele. Com quem eu namorei? Bem, foi só uma semana, é verdade? Mas namoraste, houve um pedido, por isso foi um namoro. Houve um pedido, sim senhor, e depois um acabamento muito bom. Ele odiava aquela pessoa. Pronto. Ora, tens a noção que estás a pôr os espectadores com ideias que não têm nada a ver? Eu gostei dessa do acabamento. É como aquelas casas, não sei o que, com muito bons acabamentos. Sério, foi um acabar de uma semana de namoro bastante interessante, porque foi na base de traição, porque nós não éramos vistos na rua, portanto o nosso namoro era escondido. E então, é uma mexicana? Não, por acaso não. Mas aí numa semana, ele encontra-me na rua e não tem mais nada. Ah, gostas de mim? Quer dizer, namorávamos, não é? Supostamente. E eu, a minha resposta foi muito estúpida. Ah, podia arranjar melhor. Opa, também eu tinha 12 anos. O que é que eu queria? Então a minha resposta foi arranjar melhor. E depois os homens é que são insensíveis. Pronto, já não digo nada. Não, mas... Ao menos esses com calado, não disse? Eu disse essa resposta. Estava já de orelha em pé. E ela... Ah, pronto, está bem. Sabes, é que... Eu envolvi-me com uma amiga tua. Eu, ah? Que amiga? Ah, fulana, assim. Ah, está bem. Pronto, e acabámos assim. Foi assim que acabámos o namoro. Bem, ao menos foi calmo. Foi. Mas eu gostei de criança, só assim um bocado. Eu também, tipo, o meu primeiro namorado, e que eu nem conto como namorado, eu, quando disse três namorados, não estou a contar com ele. Porque eu tinha 9 anos. Foi tipo o meu primeiro beijo e essas coisas todas. E eu foi um bocado, também era às escondidas, mas foi às escondidas por minha causa, porque eu era muito envergonhada. Sim, Adriana, podes dizer, não parece, mas eu era. Eu queria ter o meu primeiro namorado a sério, eu era muito tímida. E então eu tinha vergonha, não queria namorar, não queria dizer a ninguém que namorava com ele. E quando acabamos, foi. Eu não faço a mínima ideia, para vocês terem uma ideia do amor, eu não faço a mínima ideia quanto tempo namorei com ele. Juro, não sei. Mas o que aconteceu? Nós acabámos, eu acabei com ele, porque uma altura que fui fazer um recado à minha mãe e estava a chegar a casa, e eu estava à porta com a minha vizinha, porque aquilo era um prédio, e eu entrei no prédio e ele estava à porta da casa da minha vizinha com a minha vizinha e o namorado dela. E ela era mais velha do que eu, pai, 4 anos, talvez. Eu tinha 9, ela tinha pai 13, 14. E ela virou-se para mim: olha, é verdade que namoras com fulano? E eu fiquei tipo assim, a olhar para ela, olhei para ele, e ele vinha ter comigo para me cumprimentar, para me dar um beijo. Olha, eu basicamente corri escadas acima e meti-me dentro de casa, tipo, fugi dele, estás a ver? Não, disse nada. E depois a próxima vez que eu estive com ele, disse que não queria namorar mais com ele, porque eu tinha-lhe pedido para não dizer a ninguém, e ele disse. Pronto. E acabou assim o meu namoro de criança. Ah, mas não, eu. Foi isso. O meu primeiro namoro durou-se para uns 6 meses. Sim, senhor. Mas cuidado, eu tinha 5 anos. Não, o namoro de uma criança de 5 anos que namora durante 6 meses já é uma eternidade. Ai, a minha irmã namorou durante anos. Foi anos. A minha irmã começou a namorar tipo pai com 1 ano e meio. E namorou com o rapaz para aí, sei lá, até para aí aos 7 anos. 6, 7 anos, foi muito tempo. E eles iam para debaixo da mesa dar biquinhos. Verdade. Porque ele era, pronto, era uma família próxima, estás a perceber, da nossa. Eles iam para baixo da mesa e íamos apanhá-los a dar assim, biquinhos. Para quem não sabe, biquinhos são os beijinhos assim, tipo passarinho, a empinar os lábios todos e dar pronto, sim. Sim, porque àquela idade não há cá beijo de língua, nem chupões, nem o caralho. Vejam lá. Não há nada disso. Mas pronto, fugimos ao tema dos ciúmes. Mas pronto, eu estava a dizer. Isto vai ser difícil para quando fizermos o publicitário, que eu não sei quanto. Acabamos dessa. Vai ter para aí 5 minutos, só para selecionar as melhores partes da Cátia. Não, acabamos dessa forma. O que eu quero dizer com isso é que não senti ciúmes. Fica chateada com essa minha amiga. Deixámos-nos falar durante um ano. Mas depois voltámos a falar e fizemos uma coisa que não devíamos ter feito. Mas pronto. Fiquei curioso. Mas agora. Pronto. Nós, quando acabamos a emissão, nós falámos isso. E não fiquei com ciúmes. Quanto ao outro rapaz que eu gostava, esse rapaz foi curtir com a minha melhor amiga, que também gostava dele. Eu fiquei super chateada, quer dizer, ele não sabia que ela gostava dele, mas foi curtir com ela. Ele sabia que eu gostava dele, mas não quis nada comigo. Opa! Mas ela sabia que tu gostavas dele. Saí eu foi homem. Estávamos tipo. Era na escola, onde ele morava, e passávamos lá de bicicleta para ver se o víamos. Sabíamos que ele tinha namorada, é verdade. E ele, quando estava com ela, tinha namorada, portanto. Mas é assim, Adriano, mas ele aí foi homem, se ele nunca quis, nunca, ele sabia que gostavas dele e não te quis dar esperanças, daí nem sequer. Mas também ela também não, porque foi só também uma curta e mais nada. Pois, mas aí ele não sabia que ela gostava dele, foi do género. Ah, tipo, queres, vamos lá, bora. Vamos dar uns beijos e tal. Eu digo-vos, atenção, eu já agora, eu nestas 3 namoradas eu não incluí essa de 5 anos. Mas vamos lá, ser justos, não é? Porque eu até tive 5. Quando eu tinha 5 anos. Mas assim, aquilo foi uma relação de, vamos dizer assim, de namoro. Ou seja, nós gostávamos mesmo um do outro durante 6 meses. Só que eu gostava de dizer que ela era a minha Cinderela. Oh. Achava que. Pronto, mas ela não gostava, porque ela dizia que a Cinderela era a escrava. que era a que fazia tudo, que era não sei o quê. Eu dizia, não, mas eu quando digo Cinderela, digo-te por. Que seja a minha princesa e tal. Exatamente. Eu dizer isto da frente da minha mãe hoje, penso como é que eu podia fazer uma coisa daquelas. Eu era tão romântico quando era miúda, agora sou tão acanhado nestas coisas. Não, não é nada disso. Que eu hoje consigo ser como era naquela altura, só que já não é em frente à minha mãe. Já tenho tipo, dificuldade de tentar ninguém presente, imagina com alguém presente. Nós descemos a rua da escola, e ela de um lado e eu do outro, e a minha mãe pronto a guiar-me e tal, e eu a dizer aquela coisa todas pronto também. Pronto, mas isto tudo, pronto, não é? É assim, depois acabamos, ao fim de meio ano, exatamente por conta disso, porque ela não queria. Se ela dissesse, se ela, ela disse-me, se me chamares mais alguma vez Cinderela, eu acabo contigo. E te chamaste? E eu não a chamei, mas disse, está bem, pronto, ok, eu não te chamo mais, eu não te incomodo mais. Aí já foi fruto da minha baixa autoestima, fui eu desisti, pronto, eu desisti. O mais engraçado é que eu tenho memória muito clara disto tudo. E então, depois tive uma outra namorada, com quem nunca aconteceu nada. Bem, nesse aspecto, mas eu tive uma, vamos dizer assim, uma mini depressão. Ou o que é que fosse, que eu não me dei conta. Mas essa foi a minha namorada dos 6 até aos 10 anos. Pronto. E depois a minha primeira namorada, mesmo a sério, essa já incluo, eu já tinha 21. Pronto. E é aquela base. Eu tenho a noção porque é que a relação falhou. Por causa da minha baixa autoestima e dos meus ciúmes, mas os meus ciúmes dela era do estilo. Eu chegava ao ponto de ter ciúmes dela, das amigas dela. Porquê? Porque elas... E aí era um caso muito específico. Com ela. Passava mais tempo com ela e assim. E não é só isso. Porque elas podiam... fazer algo que eu não podia. Elas viam, elas riam-se muito com ela, elas podiam mostrar coisas, ela podia... Não era só ela a mim que podia mostrar, ou não era só ela as amigas, eram as amigas também a ela, não é? Havia uma igualdade, eu não. Eu era inferior, porque eu precisava dela. Hoje eu sei que não é assim, mas naquela altura, apesar de ter 21 anos, eu não era uma pessoa minimamente evoluída. Apesar de tudo, eu achava isso. Pronto, ou seja, e era isso que gerava o ciúme, e era o ciúme que gerava, e a insegurança que gerava o ciúme. E foi o ciúme que, como é lógico, destruiu também depois essa relação, pronto. E, ironicamente, a minha última relação também foi o ciúme que a destruiu. Só que já foi ao contrário. Houve uma pessoa que passou por aquilo que eu... Ou seja, que me fez passar aquilo que eu fiz outra pessoa passar, ou seja... Os ciúmes. Era ela, no caso, que tinha pouca exatamente. Autoconfiança. Exatamente. E tinha pouca autoconfiança. Exatamente, pronto. Que tinha ciúmes. Mas vá lá, não tinha ciúmes dos meus amigos. Mas das minhas amigas, sim. Tinha muitos ciúmes. Porque elas eram melhores do que ela. Porque elas podiam. Elas estavam perto e ela não. Elas podiam. Mesmo que ela estivesse perto, elas continuavam a ser melhor do que ela. Porque elas podiam fazer aquilo que ela não. Não importava se tivesse namorado ou não. Porque a questão não era se elas iam fazer alguma coisa, não. Era o que é que eu ia ver nelas. Não é? O que é que eu ia ver numa amiga minha que nela não conseguia ver porque essa minha amiga era muito melhor do que ela. Porque fazia muitas coisas que ela não tem capacidade, que ela não são para ela, não sei o quê. E, portanto, então, essa baixa autoestima fazia com que ela, fez com que ela tivesse tantos sinais que ficou por afastar-nos progressivamente. Exato, que é assim, por mais que uma pessoa goste, por mais que a pessoa que não é a ciumenta goste, chega a um ponto que satura. Foi o caso, o tal ex-namorado que eu falei, ele tinha ciúmes até das minhas amigas. Ele era daquele género. É assim, os primeiros 2 meses, tudo bem. Que nós começámos a namorar nas férias. Lembram-se de falar das férias de verão. Falámos dos amores de verão a semana passada. Exato. E ele começámos a namorar. Quando começou a escola, começaram os ciúmes. E era. Nós estávamos com as, eu ia todos os dias buscar-me à escola. Todos os dias. Nós não andávamos na mesma escola. Eu nunca namorei com ninguém da mesma escola que eu. Eu ao menos sou fashion, logo. E ia buscar-me todos os dias à escola. Ele treinava. Ele não ia aos treinos para estar comigo. Para estar sempre colado mesmo. Todos os dias. Eu às vezes saía da escola e ainda ficava um bocado no portão a falar com as minhas amigas. E ele lá espera. Elas diziam-me, Cátia, ele olha para nós de uma maneira que mete medo. Porque ficava a olhar para, daquela maneira como quem diz, vocês não se calam? Ela não, porque deixem-na vir embora? Do género. E cheguei uma vez a sair com ele e com elas, íamos buscar os livros para a escola, e ele, de um momento para o outro, olha, não podes pedir às tuas amigas para trazerem os teus livros? Vamos embora, vamos embora. Cenas assim. E depois, por exemplo, eu não podia falar com rapazes por telefone. Ele fazia essas coisas de me abrir. Na altura eu tinha aquele telemóvel, o Nokia 3310. Uhum. E aquilo era de género. Aparecia lá uma mensagem recebida. E tu, se abrisses, ia-te aparecer a lista das mensagens e aparecia-te o nome da pessoa que tinha mandado a mensagem. Uhum. E se tu depois voltasses a sair para o ecrã normal, já não te aparecia uma mensagem recebida, mas aparecia o envelope em cima, a dizer que tinhas uma mensagem por ler. Uhum. E uma vez eu apanhei o telemóvel assim. Ou seja, eu percebi logo que ele tinha aberto a mensagem. Tinha aberto para ver quem era a mensagem. Exato. E fazia-me esse tipo de coisas. E eu não podia mandar mensagens para rapaz. E se algum rapaz mandasse mensagem, eu tinha que lhe dizer que mandou e o que dizia. Coisas assim. E na altura que eu tinha 16 anos, isto há quase 10 anos atrás, havia muito aquelas mensagens correntes do género. Não sei o que é, destas coisas o que é que me fazias? Beijavas-me, bem curtias comigo, se eu não sei o que, essas coisas. Exato, e eu também recebi assim, mas esse tipo de mail. Pronto, Adriana, e há a coisa. Pronto. E uma vez um colega meu mandou-me essa mensagem e eu mostrei-lhe, porque eu ao início tentei, como gostava dele, tentei ir um bocado na onda do que ele me pedia. Esse é o grande problema, mas com 16 pronto. Anos não havia... Eu comecei a namorar com ele com 15 e fiz 16 enquanto namorávamos. Exato. E foi o meu primeiro namorado de verdade, então eu era muito imatura nesse aspecto. Claro, claro. E ele dizia, o que é que achas que ele pretende com esta mensagem? E não sei o quê. Esse tipo de coisas. E eu, como já tinha namorado antes, durante bastante tempo com uma rapariga, tinha perdido a virgindade com ela e tudo... Ele dizia-me, porque tu nunca namoraste e eu é que sei como é que é. Ou seja, aquela pressão psicológica... Exato, que eu fazia muito bem. Que eles fazem. Tu nunca namoraste, por isso eu é que sei como é que é. Porque um namorado tem que viver para a namorada e a namorada tem que viver para a namorada e não sei o quê. E eu chegava muitas vezes a chorar a casa. Por causa das discussões, porque eu fazia tudo mal para ele. Porque eu é que fazia mal, eu é que fazia mal e ele é que era a única a lutar pela relação... Eram as coisas que ele me dizia, porque esse tipo de pessoas dizem essas coisas para nos submeter, não é? É, para nos subjugar. Exato. E eu chegava à casa e depois, pronto, a minha mãe não é uma pessoa extremamente carinhosa, mas preocupava-se porque eu chegava à casa a chorar. Então a minha mãe, em vez de fazer como uma pessoa imagina, que é, oh filhinho, o que é que aconteceu, não sei o que é, ela era assim... Caraças, homens há muitos, acaba com ele, manda com o caraças, e não sei o que. A minha mãe era assim. Pronto. Sendo uma mulher do norte, imagino que não dizia caraças. Não, mas vou dizer, minha mãe diz-me. Claro, não vais dizer aqui. Não ia dizer. Exato, claro. Pronto. Gastava-se aqui o mini stock de pis, não dá. E era muito assim, e eu só consegui me livrar dele quando eu, não foi eu quando deixei de gostar, foi quando eu percebi que não era feliz. Uhum. Por mais que gostasse dele, eu não era feliz. E resolvi acabar com ele por causa disso. E depois é chato, porque ele com aquela atitude muito machista... Ah, tá bem, mas se alguém perguntar, acabámos os dois, não sei o quê. E como essas coisas a mim não me interessam. Eu disse, tá bem. O problema é que é que acontece. Quando eu dizia a alguém que acabámos no teu acordo, o que é que as pessoas diziam? Ah, pronto, então foi ele que acabou contigo. Se estás a dizer isso, foi ele que acabou contigo. E eu, pronto, naquela. Tá bem. O que é que eu vou dizer? As pessoas não acreditavam porque na cabeça das pessoas tipo, tem que ser um a acabar com o outro, não é? E aquela que diz que foi de mútuo acordo foi a que levou o chute no rabo. Pronto. Mas por norma é isso. Uma relação, quando acaba, acaba, é um que acaba, não? São os dois, por norma. Exato, mas eu estava a fazer aquilo porque tinha, era uma combinação e as pessoas interpretavam, exato, que tinha sido lá acabar. Mas opa, isso a mim também não me interessava muito, sinceramente. Claro. Mas pronto, isso, fartei-me, lá está. Uma pessoa farta-se porque esse tipo de atitude é demais, não é? É, porque eu não tenho confiança nenhuma. Aí é o tal de ciúme, mesmo ciúme. É o ciúme doentio. E é o problema também das amizades. Porque assim, ele já não era muito, muito seguro, porque, opá, eu era nova, era uma rapariga. Que posso dizer? Posso dizer, era uma rapariga bonita, tipo, era mais jeitosa do que sou agora. Espera aí, eras bonita, porque agora não és? Opa, é diferente. Não, mas pronto, assim, era mais jeitosa de corpo e tudo. Era diferente. Eu tinha... Ah, caraças, tu tinhas 16 anos agora, estás mais madura, estás mais desenvolvida, és uma mulher bonita, não venhas dizer que não. Está bem, não me batas, que medo. Por acaso. Eu por acaso estava a pensar, lá, isto vai acabar em pancada, viu? Ai, credo, eu fiquei assustada agora. Yahoo! Mas pronto, whatever. E eu tinha um amigo que em vez de dizer, olha, tem calma, não sei o que é, explicaçava. Era de género, olha, tu tens de ter cuidado, que ela é uma rapariga bonita, não sei o que é, ela deve ter um monte de rapaz atrás dela. Ou seja, em vez de ajudar, ainda me fazia a folha. Pois. E eu tinha rapaz atrás de mim. Mas é o... Resmos de gajo atrás de ti. Que exagero. Paletes. Não, mas o que eu quero dizer é essas coisas. Eu não me apercebia. As minhas amigas é que me vinham dizer, olha, fulano e cicrano. E eu tipo, já, está bem. Coisa. E enquanto eu namorava com esse rapaz, cheguei a receber mensagem de um a dizer, olha, quando acabas com ele, eu estou aqui. E a minha resposta direta foi, mas eu não pretendo acabar com ele. Exato. Lá está, essas coisas que nós falámos ao bocado de cortar as rédeas às pessoas, não é? Exato. É mais. Pronto. Mas está, ó, oh, gente da minha terra, como diz a Marisa, espectadores que estão a ouvir isto, opá, ciúmes estragam as relações todas. Aquelas coisinhas que nós falámos, tipo, até são engraçadas, agora, proibir de fazer, opá, não funciona. Gerar discussões, isso... Não vale a pena. Olha, o relacionamento que eu tenho agora, dura 8 anos, conta-se os dedos das mãos às vezes que nós discutimos. Porquê? Porque quando há problemas nós conversamos. É conversar que a gente se entende. Exatamente. E há uma coisa que eu que também aconselho que os namorados ou as namoradas não façam. Não falem mal dos amigos dos vossos companheiros ou das vossas companheiras. Do estilo, o que é que essa gaja quer? O que é que essa porca quer? Por exemplo. Eu não posso falar muito porque eu falo mal de um amigo do meu namorado. Mas é assim, eu não falo mal. Eu, tipo, não me dou mesmo com ele. Pronto, é assim, se tiveres motivos, tudo bem. Agora, não é aquela coisa não, do... Sim, claro, não. Eu não falar. A Joaquina... É mesmo estilo, porque... Estilo, olha, a Joaquina escreveu-me. Ela nem sabe quem é que é a Joaquina, mas logo me diz. O que é que essa porca quer? Ah, não. Isso eu concordo. Não é assim. Ou, por exemplo... Claro, só porque é uma amiga que tu nem sabes que amiga é. Não é? Não, por exemplo, não vais dizer o que é que essa quer agora. Ou, por exemplo, uma situação que acontece muito, e já passando aqui o tempo do nosso programa, mas mesmo para concluir, uma coisa que acontece muito, por exemplo, que é o que acontecia muito, por exemplo, eu falei hoje com uma amiga minha, estive a falar um bocadinho com ela... Ah, sim, muito preocupada contigo, sim senhor, né? Muito preocupada. Ora, eu não gosto de ti, é? Conheço uma pessoa que é tão assim. Ou ao contrário, olha, hoje estive a falar com o meu pai, fiquei muito contente por falar com ela. Ah, sim, eu posso já tinha muitas saudades, não é? E de abraçar e de dar beijinhos e não sei o quê. Isso é terrível, não, mesmo. Isso é uma coisa terrível. Pois é, como estava a dizer que... Porque a pessoa está-nos a faltar ao respeito a nós. Exato, porque estás a, basicamente estás a dizer, tu queres saltar-lhe para cima. Pois, está a faltar em duplo respeito, porque está a colocar-nos numa situação que não é nossa e ao mesmo tempo a ofender as pessoas a quem nós queremos bem. Exato. Mas pronto, nós já passamos o mesmo tempo, temos mesmo que terminar por aqui. Para a semana vamos voltar para falar sobre amizade depois do namoro. Adriana, vais começar na semana a falar. Oh. Até para a semana, ouvintes. Até para a semana. Até para a semana. Tchau, tchau.